Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook, www.facebook.com/pagina.verdasso. Você participa ao vivo, faz perguntas, leva patadas, assiste os outros levar patadas ao vivo, que é mais legal. E hoje vai ter bastante patada, porque não tem muito assunto. Então vai ter muito mais bate-papo do que propriamente a gente fazer aquela introdução longa, né? Que demora 15, 20 minutos às vezes. Por quê? Porque a semana foi morta, né? A gente, pela segunda vez, tem uma semana sem jogos no meio da semana. Sem jogos às quartas ou quintas-feiras. E realmente não tem muita coisa acontecendo de forma aberta no Palmeiras. É claro que os bastidores sempre são agitados, sempre são... sempre tem novidades, sempre tem alguém fazendo alguma coisa, alguém tramando alguma coisa. Mas o fato é que dentro de campo não aconteceu nada. E a gente vive a expectativa de um jogo muito importante. O jogo de domingo contra o São Paulo, Choque Rei. É um jogo que deve servir, precisa servir como turning point, como ponto de virada, ou seja lá como vocês queiram chamar. Esse momento na trajetória do Palmeiras, eu não falo nem para 2017, já estou pensando em 2018, porque a derrota no último jogo foi vergonhosa, foi uma derrota vergonhosa para a Chapecoense. Falamos já bastante disso no periscato anterior, né? Então a gente não precisa ficar repetindo. Mas então a gente precisa pensar em 2018 já, é o que nos resta, e não, sabe, quem quer reclamar, vai reclamar em outro lugar, sabe, a gente torce pelo Palmeiras, a gente fica feliz, a gente fica extasiado quando o Palmeiras ganha, quando o Palmeiras é campeão, a gente fica muito puto quando o Palmeiras perde, mas ao mesmo tempo a gente, eu pelo menos, tento seguir essa linha, né. A vida existe, sabe, sem Palmeiras. E quando a gente volta ao assunto de Palmeiras, não é para ficar xingando, não é para ficar fora esse, fora aquele. Isso eu acho um comportamento estúpido, eu acho um comportamento tolo. Eu acho que a gente pode criticar, deve criticar, tem muita gente que merece ser criticada por esse momento que o Palmeiras vive, mas não é com fora isso, eu avisei... Isso daí realmente está fora aqui da nossa conversa. Então, quem está afim de fazer isso, vai fazer em outro lugar. Tem um monte de fórum por aí, um monte de matéria de portal aí, que vocês podem fazer isso nos comentários. Sejam felizes, mas não aqui, tá? Aqui não vai entrar essa conversa, não. Para que esse jogo seja realmente um turning point na nossa trajetória, o Cuca precisa mudar. Eu não sei se ele vai mudar o esquema de marcação, eu não sei se ele vai mudar o esquema de armação, eu não sei o que ele vai fazer, eu sei que ele vai mudar tudo. Eu sei que parece que ele já vai colocar o Borja de volta. Não sei se por estar decepcionado com o Deverson ou se porque ele está notando uma evolução do colombiano nos treinamentos. O fato é que parece, o fato não, né? Aparentemente o Borja vai voltar. Ele treinou sem o Guerra, colocando o Moisés como armador, então ele posicionou Tchê Bruno Henrique para fortalecer ali a marcação no meio-campo. Será que ele vai abandonar as perseguições longas? Será que ele vai mexer no esquema geral do time? Será que ele vai fazer um time com dois atacantes em vez de três? Ele ainda não pode aproveitar o Dudu. Mas provavelmente ele já está pensando no time com o Dudu e vai fazer alguém fazer o papel do Dudu. Então deve ser o Keno, imagino. Como será que o Cuca vai fazer isso? É, uma coisa é certa. O próprio Keno admitiu isso na entrevista ontem à tarde. É possível que o time esteja extremamente manjado. É possível, não. É fato que o Palmeiras está extremamente manjado. Isso acontece com quem está exposto, né? Com quem os outros times com quem os outros se preocupam, é estudado, é dissecado. Eu sempre falo isso aqui também nos nossos encontros. E é possível que o Palmeiras esteja realmente muito manjado. Então o Cuca tem que mudar, o Cuca tem que tentar novas experiências, fazer novas tentativas. Só que o problema é que domingo é um jogo que tem que ganhar. É um jogo extremamente sensível no sentido de dar tranquilidade para que o trabalho continue. Um mau resultado vai aumentar demais a pressão. Eu não creio em demissão em caso de derrota. Não creio, não acredito. Acho que o Maurício Gagliotti vai segurar o Cuca enquanto ele tiver força. E eu acho que está bem longe de dobrar o braço dele ainda. Mas ele precisa mostrar evolução mais cedo ou mais tarde. Como isso é um negócio que leva tempo, é prudente se garantir nos clássicos. Então tem que jogar para ganhar no erro do São Paulo de qualquer jeito. Não tem que começar a fazer um trabalho pensando no longo prazo nesse jogo de domingo. O turning point, que é o jogo desse domingo, é muito mais no sentido de recuperar a confiança. Ele pode até estar trabalhando já esse esquema novo durante essa semana. Mas eu realmente fico sem saber o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, pelo seguinte: manter o que estava sendo feito não está dando mais muito certo. E ele precisa ganhar de São Paulo. Então ele precisa mudar. Agora, mudar, botar um esquema do zero, começar, também não vai dar certo. Então, tudo indica que o São Paulo é favorito para domingo, é isso? Mais ou menos. Só que, por outro lado, o São Paulo vem numa fase terrível, é um time muito fraco. E tem a história do Allianz Parque, que eles nunca sequer empataram com a gente em 5 jogos. Foram 5 sovas. 4-5. Deixa eu fazer as contas rápidas aqui. 2015 foram 2. 5, né? 2016 foram 2. E teve uma agora no começo do ano. Então foram 5 sovas. 5. Acho que a única que não foi uma humilhação foi aquele 2-1. De virada até. O Chaves fez o primeiro gol. O Palmeiras virou. Quando era o Ricardo Gomes, né? O técnico. Agora, era o Muricy, né? A gente goleou. Era o Osório, a gente goleou. Qual foi esse último aí? Quem era? Já nem lembro mais. Ah, o Rogério Ceni, né? A gente goleou. Só goleada, né? Aliás, bem que o Rogério Ceni podia voltar, né? De alguma forma, nem que fosse como massagista, porque dá, né, uma sorte pra gente. No 2-1 que a gente ganhou, ele não tava, né? Curioso isso. Então, é nessas coisas que a gente se prende para acreditar que o Palmeiras vai ganhar e que vai... Aliás, é um serviço duplo que a gente tem que fazer nesse domingo, né? É ganhar para o nosso bem, claro, e para empurrar esses malditos para a segunda divisão. É um dos nossos objetivos esse ano, é empurrar os inimigos para o inferno da segunda divisão e que eles fiquem por lá mais de um ano, hein? Porque do jeito que as coisas estão lá, se eles caírem, eu não sei se eles voltam ou não tão cedo. Senhores, muita alegria, então, que a gente comece esse Periscatos. A gente vai aqui até as 9 da noite. E vou começar a responder as coisas estúpidas que vocês escrevem. Paulo Rubim de Toledo. Se o Cuca não for o técnico para 2018, o que ele está fazendo ainda no planejamento? Tem que colocar o cara que vai ficar em 2018. O Paulo Rubim, nesse momento é o Cuca. Então, o que ele está fazendo? Ele está trabalhando já para o ano que vem, sua anta, seu retardado. É claro, eu entendi o que você falou. Não está definido que ele vai sair agora, então não faz nenhum sentido demiti-lo agora. A partir do momento em que o time não evoluir, que o time não chegar num ponto que passe confiança, de que vai, que com 2 ou 3 reforços pontuais em setores que são claramente carentes do elenco, se ele não estiver dando esse sinal de que vai engrenar, é claro que tem que tirar. É aquilo que eu sempre falo em toda a transmissão. Tem 2 situações que você tem que trocar o técnico. 1, perdeu o vestiário. Os jogadores não querem mais lutar pelo treinador, cansaram do cara, viram que com ele não vai, sentiram que com ele não vai e já estão fazendo corpo mole para tirar o cara. Quando o jogador faz isso, o amigo já era. Tem que tirar. Não é o caso. Claramente não é o caso. Caso número 2. Por mais que os jogadores estejam junto com o professor, correndo, tentando fazer o máximo que podem, não vai. Não evolui, não sai do lugar. Aí tem que tirar. Pô, Conrado, mas você defende que dê tempo, trabalho longo, etc. Então, sim, mas quando começa a não engrenar, mesmo com os jogadores correndo, é questão de tempo para os jogadores começarem a fazer corpo mole, porque os jogadores querem ganhar, os jogadores querem ganhar bichos, os jogadores querem ser campeões. Então, por mais que eles ainda confiem, se a gente vê que puta, esse cara não vai sair daí, tem que demitir. Então, é uma coisa que eu falei segunda-feira, continuo com essa ideia na cabeça. Para mim é outubro o ponto de corte do Cuca. Se em outubro esse time não tiver, não voando, não vai estar voando, mas se em outubro esse time não tiver dando sinais de que está engrenando, de que a máquina está azeitando, tem que trocar. Aí sim, para ir ao encontro do que o Paulo Rubim falou. Porque chegando um cara novo em outubro, ele tem tempo de chegar, conhecer o elenco, tentar começar a fazer as coisas funcionarem para, no começo de dezembro, a gente já ter uma ideia clara de quais jogadores precisa trazer para casar com o estilo do novo técnico. Tá? Então, para mim, o plano é esse. Dá mais tempo, dá outubro. Perdeu do Bambi? Porra. Tem que dar uma comida de rabo geral no vestiário, etc, etc, etc. Mas não tem nada que demitir ninguém. Tem que dar tempo pro Cuca. Por que dar tempo pro Cuca? Porque o Cuca, estamos em agosto e ele está começando a fazer o trabalho de correção agora. Ele não teve tempo, porque ele teve, entre maio e agosto, jogo segundo e quarto, segundo e quarto, segundo e quarta e pressão. Jogos decisivos, jogos importantes e não fomos bem sucedidos. Então ele não conseguiu fazer um desenvolvimento desde que ele chegou, em maio. Ele não teve uma semana livre sequer, está tendo agora. Teve agora antes do jogo da Chapecoense, um desastre. Mas é o primeiro jogo. Vamos ver agora. Ele tem que começar a mostrar a evolução. Ele mencionou uma coisa muito importante na coletiva que ele deu, acho que na terça ou na quarta-feira. Lembrem do Periscatos de segunda-feira. Falta confiança. Eu usei essa palavra aqui acho que umas 45 vezes na transmissão de 1 hora. E o Cuca Na terça-feira ele falou, o time está sem confiança. A hora que esse time pegar confiança, vai começar a ganhar. Aliás, ele mostrou que está com confiança. Ele deu uma demonstração muito boa, ao contrário do que estava todo mundo falando. Ah, o Cuca está desanimado, o Cuca não está mais com vontade. Né? A maquininha de ler mentes, né, de técnico que alguns torcedores têm. Então, eu vivo de esperança, cara. Como eu sou torcedor igual vocês, eu vivo de esperança. Então, eu me apego a isso. Eu me apego que o Cuca tá afim, que o Cuca... que ele tem o limite de insistir nas convicções dele e que ele tem que dar o braço a torcer e que repensar alguns conceitos dele. Eu não vejo ele como um cara inflexível, um cara monoesquemático, só tem um esquema, né, tipo o Marcelo Oliveira. Eu vejo nele um cara capaz, um cara criativo, um cara que não é burro. E eu me apego a isso, cara, e me apego ao elenco foda que a gente tem. Então, o que ele tem que fazer é voltar a estaca zero e falar assim, bom, como é que eu vou montar esse time? Desse jeito eu já sei que não dá, eu tenho que fazer outra coisa. O que que eu vou fazer? E aí, acreditar na capacidade dele. Então, eu acredito no Cuca. Eu tenho essa... É um misto de pensamento e de vontade, né? Eu não estou simplesmente fechando os olhos e, ah, o Cuca é nosso salvador, o Cuca vai nos salvar. Não, eu acredito nele porque ele já deu demonstrações disso. Né? Tem sinais muito fortes e o nosso elenco é muito bom, são jogadores muito bons. Relativamente ao que tem para a gente disputar, né? Quem a gente vai enfrentar. Obviamente, se a gente fosse pegar o Real Madrid no Mundial, a gente ia ter que jogar como pequeno, etc. E um abraço. Mas para jogar o brasileiro, nossa elenco é muito, muito, muito bom. Wanderlei Dias, ou Wanderlei Dias, está dizendo que se perder domingo, infelizmente o Cuca roda. Não é verdade, cara. Não, não acho, não. Você acha, né? Tudo bem, achar todo mundo pode achar. De onde você tira isso? Não. Sim, o Mustafa está fazendo muita pressão, principalmente pelo Matos, nem tanto pelo Cuca. Mas tem muita pressão. Acho pouco provável. Jonathan Wallace pergunta se é sério mesmo esse papo de reintegrar o Felipe Melo. Eu acho que tem aí um... Se tiver um fundo de verdade nisso aí, eu acho que tem a ver com alguma preocupação da diretoria com multa, com grana, e eu acho que não deveria ser por aí. Tá? Se o Matos está pressionando o Cuca por causa de multa, por causa de... manda para o jurídico resolver, se tiver que pagar, paga. Agora, já ficou comprovado que ele não fazia bem para o vestiário. Ele teve uma saída traumática. Ele falou muita besteira. Trazer o cara agora, querem voltar com a ex-namorada. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Palmeiras, vira a página. Tá? Gosto do futebol do Felipe Melo, acho que ele é um baita jogador. Mas do jeito que as coisas aconteceram, não tem mais condição. Tá? Não sei que tipo de pressões estão acontecendo, imagino que seja só por causa de multa, de dinheiro, de processo, sei lá do que. Palmeiras não pode se dobrar. Tá? A gente coloca lá 25, 30 mil, 35 mil todo jogo, que é para ter um caixinha suficiente para resolver esses problemas. Então resolva, mas eu não gostaria de ver Felipe Melo de volta. Cacete, já perdi um monte de pergunta de vocês aqui. Borja precisa de sequência para voltar a ter confiança. Então, se ele voltar e jogar bem, ele pega confiança. Mas se ele voltar e continuar jogando mal, e cada vez que a gente dá uma chance para ele, ele joga mal e perde mais confiança ainda do que já, né? É claro, para ele pegar confiança, ele precisa jogar. A questão é, até quando a gente vai insistir com o Borja? Eu admito para vocês que lá no estádio, vendo o jogo, tem hora que eu quero descer lá e socar ele de raiva. Mas, por outro lado, eu entendo que ele é um puta cara bom. Não desaprendeu. Ele não é uma fraude. Uma coisa que eu já falei aqui também. A gente precisa entender como é que a máquina funciona para a gente operar ela. A gente é que não está sabendo. A gente, o Palmeiras, o Cuca, o resto do elenco. A gente precisa saber desvendar o segredo do Borja para ele começar a fazer um monte de gol. Só que o Palmeiras não é um time para jogar em função de um cara só. Então essa é uma equação difícil de resolver. Então é para isso que serve o Cuca. É para isso que a gente espera que o Cuca tenha capacidade. Puta, eu estou perdendo as perguntas de vocês. Gente, se vocês repitam as perguntas, coloquem elas embaixo de novo para que eu possa ver de novo. Porque o negócio está rolando e esse aplicativo que eu uso aqui, ele não sobe. Ele tem um bug aqui que ele não sobe. É uma merda. Guerra poderia jogar como segundo volante, como ele jogava no Atlético Nacional. Acho que só assim encaixa junto com o Moisés. Acho que depende do jogo. Acho que depende do jogo. Acho que isso até pode acontecer, mas eu não creio que uma dupla de volantes com Guerra e Moisés e aí um terceiro armador no meio. Eu acho que tem que ter um Bruno Henrique ou um Thiago Santos. E aí o Guerra e o Moisés, eles podem trocar. De repente o Moisés sobe e o Guerra fica, e vice-versa, pode inverter isso daí. Acho que é interessante, mas colocar os dois como marcadores e um terceiro meia, acho mais complicado. Se perder para o São Paulo, o Cuca não vai aguentar a pressão e vai cair. Tem que ganhar de qualquer jeito. Cleber, seu Ferreira, você tem bola de cristal? Como é que você está falando isso, cara? É mania que torcedor tem de... sabe, pintar. Sabe que eu acho que vocês assistem muita novela da Globo? É, fazem a coisa ficar dramática. Vai, Cleberson. Se liga, meu. Olha o Stefano aqui. Domingo vai ter gol de cobertura. Eu acho que tudo bem a gente zoar, a gente se divertir. São 3 gols de cobertura recentes, né? Fora que teve mais gols antes, né? Teve um do Varley. Quem lembra do gol do Varley? Acho que em 2005. Teve aquele do Alex, que não deixa de ter sido uma cobertura, né? Além dos 3 recentes, né? 2 do Robinho e 1 do Dudu. Mas não, né? Só falta sair outro, né? Só falta. Nossa, vai ser muito divertido. Mas acho bem pouco provável. Esses gols são raros, raríssimos. A pergunta do Isaac Camilo. Houve alguns boatos, eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, vamos em frente. Boatos de saída do Borja na mídia. Vamos esquecer que houve boatos, tá? Vamos só colocar a situação hipotética que você propõe aqui. No caso de haver alguma proposta pelo Borja, você acha que o Palmeiras deveria vendê-lo e se garantir ou tentar fazer ele ser o jogador que contratamos? Belíssima pergunta, cara. Por isso que eu levei para frente, mesmo você começando falando de boato. É uma decisão, cara. É uma decisão do departamento de futebol. O cara custou 36 milhões de reais. É muito dinheiro. Se aparecer uma proposta de 30, vamos vender? Porque, porra, não vai dar nada. E pelo menos a gente diminui o prejuízo. Se aparecer uma proposta de 40, vamos vender? A gente sai até no lucro? Ou vamos tentar fazer esse cara fazer um caminhão de gols e honrar os 35, 36 pau que a gente pagou nele? Cara, isso depende muito da percepção de quem convive lá no dia a dia. Quem está observando a postura dele, a cabeça dele, ou ele é um cara que está... Tem essa história, né, que aconteceu essa semana, que o Cuca revelou. Diz que ele chegou no Cuca e falou assim: ó, professor, eu sei que eu estou devendo, eu sei que eu não estou fazendo os gols que vocês esperavam que eu ia fazer, mas confia em mim, eu vou dar certo aqui. Eu vou fazer uma porrada de gol aqui, eu só preciso arrumar um jeito. Preciso que vocês confiem em mim. Isso é um puta de um sinal bom. Se isso realmente aconteceu, se não foi uma esperteza do Cuca na hora da entrevista, se isso realmente aconteceu, é uma puta atitude. E vale o voto de confiança, até porque estamos no meio da temporada, não estamos na janela. Agora, até o fim do ano, o fim do ano abre a janela. Aí tem que pensar de novo. Então, para responder essa pergunta sua, a gente precisa... Está subindo muitas perguntas. Estou perdendo um monte de perguntas, gente. Vamos com calma. Depende de como ele evoluir de hoje até o fim do ano. Então, não dá para responder essa pergunta agora. Até porque ela é fora de tempo, embora ela seja muito interessante. Então, é uma avaliação que tem que ser feita nesses próximos 4 meses, e aí em novembro, dezembro, a gente já vai ter uma ideia bem mais apurada se vale a pena insistir no Borja ou se a gente tenta diminuir o prejuízo. Simples assim. O Marcos Valle está falando assim, que o Cuca não vai colocar 100% em prática as novas ideias nesse jogo. Por mais que o time esteja manjado, creio que seja pouco provável para a formação que treinou hoje que o time vai fazer algo diferente do que tem feito. Por sorte, o São Paulo com esse time tão medíocre, mesmo jogando a raspa do tacho, o Palmeiras ganhou o jogo. Então, não sei por quê, cara. Porque você pode manter os mesmos jogadores e fazer um esquema completamente diferente. A gente não sabe como foi a disposição tática desses caras no campo. Então, não sei de onde você tira essa certeza, não, Marcos Valle. Eu acho que existe a chance, tá, dele tentar um negócio um pouco diferente. Eu estou muito curioso para ver, admito para vocês. O André Chiaramonte está falando que o Borja vai fazer um gol no time que ele sempre humilhou. O Palmeiras tem essa mania de contratar matador de Bambi, né? Lembra do Joinho? O Joinho chegou aqui no Palmeiras com a mesma fama de matador de Bambi, inclusive numa Libertadores. Não estou comparando o Borja com o Joinho. Os caras não conseguiram ganhar da Chapecoense, que viajou o mundo todo, levou várias goleadas. Ah, o Lucas Silva. Você me fala que não tem sinal que os jogadores estão fazendo corpo mole? Precisa mais do que... Ah, o Lucas Silva. Vai cagar. Vai cagar, Lucas Silva. Você foi no jogo? Você foi no Allianz Parque? Você viu os caras correndo? Você viu os caras tentando... correndo errado, não sabia o que fazer, desanimar, putos, a cara deles de putos de não estarem conseguindo fazer. Uma coisa é ter muita vontade e não conseguir. Outra coisa é o Wesley. Cara, corpo mole, pensa em Wesley. Pensa em cara que não está nem aí, cara que só quer ver o dinheirinho pingar na conta no fim do mês. Você acha que um desses jogadores que está treinando na academia de futebol hoje tem esse perfil? Se você acha isso, você me desculpa, pode até parecer um pouco de arrogância, mas você não entende bosta nenhuma de futebol. Você deve ter 15, 16 anos, está começando a ver futebol agora, joga videogame pra caralho e está achando que entende alguma merda. Então, esse tipo de comentário babaca, esse tipo de comentário escroto, que detona a crise. Ai, você está querendo falar que eu vou detonar a crise no Palmeiras? Não você. Você, junto com um monte de Lucas igual a você, você faz isso. Tá? Você derruba técnico. É o barulho que vocês fazem que conselheiro que tem poder de verdade se apoia para tumultuar lá dentro. Então seja menos burro. Tá? Faz esse favor para todos nós. Caralho, não é um idiota mesmo. Seus dromedários malditos, como disse o Malavase aqui. Boa, vou adotar essa frase sua aqui, viu? O Marcelo Fernando está falando que o pior é que se o Cuca sair, não tem outro técnico bom. Prefiro manter ele para 2018. O Gambazada saiu na pré-Libertadores e manteve o Tite. Ano seguinte, foram campeões. Gente, não existe verdade absoluta nem modelo a ser seguido no futebol. O que aconteceu com o Gambá aconteceu porque tinha uma série de fatores muito específicos lá e a combinação deu certo. Tem muitas histórias parecidas com a do Gambá que deram errado. Então, o futebol está cheio de exemplos que deram certo e deram errado da mesma coisa. Então, esse é um erro tão grande nas discussões de boteco, né? Quando um cara quer provar um ponto, ele pega uma história parecida e fala, que nem você fez agora. Ah, em 2015 o Gambá fez isso e deu certo, então a gente tem que fazer também. Não é por isso. A gente tem que fazer de um jeito ou de outro jeito por causa de uma filosofia desenvolvida. Ó, esse aqui é o nosso projeto, esse aqui é a nossa filosofia, esse é o nosso jeito de fazer. É assim que a gente vai fazer. Não é porque deu certo ou deu errado no Gambá, no Bambi, no Flamengo, ou seja lá onde for. É filosofia de boteco isso, gente. A gente pode brincar aqui, porque aqui a gente está falando de torcedor mesmo. Mas lá dentro não pode ser, em cima disso aí que você falou, um argumento para defender qualquer diretriz a ser seguida no departamento de futebol. Entre nós aqui, a gente pode falar besteira à vontade. E eu posso xingar, né? Tem essa prerrogativa. Eu posso chamar você de dromedário, sua cacatua atômica, maldito. No caso do Cuca realmente não evoluir e acabar saindo, que nomes você acha que seriam interessantes? Não vou falar em nome, Isaac Camilo, não vou falar em nome, vou ficar especulando saída do Cuca. Acho que a gente tem que dar moral pro Cuca. Então, cada vez que a gente começa a falar em nome para substituir o Cuca, a gente está bombardeando o trabalho dele, cara. Então, vamos confiar nele. Eu, pelo menos, estou nessa. Eu estou pensando positivo. Acho que tem condições de resolver. Como eu já falei, se eu fosse diretor de futebol, presidente do Palmeiras, outubro eu quero ver esse time jogando bola. Não precisa estar voando, não precisa estar jogando bola. Se não tiver em outubro, meu amigo, aí eu começo a pensar nesses nomes aí que você falou. Na verdade, eu posso até já estar pensando, mas nunca que eu vou falar. Acho que estamos numa maré de azar, mas tenho certeza que 2018 será tudo diferente. É disso que eu estou falando, é esperança, cara. Torcedor vive de esperança. Não tem mais outra coisa para se pendurar, é a esperança. É a essência do torcedor. Davi Felipe diz que não há gente no mercado do mesmo calibre do Cuca. Quem pede para o Cuca sair e colocar o Valentim no lugar está muito deslumbrado com o Carille nos gambás. É o que eu acabei de falar. Ah, deu certo o Jair Ventura no Botafogo. Deu certo não sei quem. Né? O Zé Ricardo deu certo no Flamengo. Não sei se deu certo, né? Quer falar um monte aí de interino? É? Daqui a pouco vocês estão pedindo Jorginho Cantinflas de novo, né? Vocês são tudo louco. Olha lá, Eduardo Greco. Olha que paca! Você é uma paca. Eduardo Greco. Eu meio que brochei, bem feito. Porque ele protege alguns jogadores, como é o caso, claro, do Praz, Jean e Tietê. Olha como você é burro. Fernando Praz perdeu a posição, cara. Ele sacou o Fernando Praz. Não sei se você lembra, estava jogando o Jailson até outro dia e ele se lesionou na disputa de pênalti. Você se lembra disso? Hein, o seu jabuti? Jean, o Mike era titular até lesionar. Hein, o seu camelo? Tietê tá no banco. Tietê foi reserva um monte de jogo aí. Então, quando você fala de protegido, o cara só joga 11, ele tem que escolher 11. Às vezes ele escolhe um, às vezes ele escolhe outro. E todo técnico vai falar isso. Então, volta aquilo que eu já andei falando também. Todos os técnicos são burros para vocês. Agora, eu vou fazer um exercício aqui. Vamos lá, vamos ver se vocês me acompanham. Faz uma pesquisa na internet e fala assim, quais seriam os seus 11 jogadores? Como se fosse para definir, eles não machucassem nunca. E é, vai redefinir um time, 11. Titular. Vai tatuar na testa de cada um. Titular. Quem seriam os seus 11? Eu garanto para você que o time mais votado, com esse elenco aí que a gente tem, ia ter uns 10% dos votos. O segundo time ia ter 9%. O terceiro time ia ter 8%. Ia ter uns 30 times diferentes. O mais votado deles teria 10%. Sabe o que isso quer dizer? Que qualquer time que um técnico escolha vai ter 90% achando que tem alguma coisa ali que podia mudar. Simples assim. Matemática. Sempre vai ter o esse aqui é protegido. Ele não tira porque ele é protegido. Não é, cara. É a escolha dele. Porra. Então, o que vocês querem, cara? Então, vocês querem chamar o cara de burro? Vocês querem chamar o cara de teimoso? Quer falar que tem protegido? Aquelas teorias, né? Protegido. Não, vem cá, eu amo você. A porra! Deixa de ser burro! Eduardo Greco. Você é parente do César Greco? Que é um fotógrafo do Palmeiras? É um puta de um fotógrafo. Dê parabéns pra ele, se ele for teu parente. É, o Cuca é ruim. Só sorte de quem está no lugar certo na hora certa. 95% de sorte e 5% calça roxa, disse o Jefferson Quintana. Então, o Levir Kupp tem uma frase muito boa sobre isso, né? Ele fala que ele é burro mesmo. Ele é burro, só que ele tem sorte. Ele já ganhou não sei quantos títulos, já ganhou não sei quantos, já comprou, tem um patrimônio não sei quantos milhões. É, ele é burro, mas ele tem sorte, né? É a ironia do Levir Kupp. Puta, se o Levir Kupp é um burro com sorte, imagina o Cuca, né? O que, que ele é? Haja sorte, né? Você falou 95% sorte. Acho que deve ser uns 180% sorte, então. Douglas Silva disse que Felipe Melo já era, não vai agregar mais nada. Tô com você. O Gustavo de Oliveira disse que a entrevista de segunda foi muito enigmática. Cara, se fosse enigmática, ela não teria resolvido nada. Você tá querendo falar que a entrevista foi boa, que ela foi reveladora... Então, não foi enigmática, meu. Porra. Você pode... Acho que você tentou falar emblemática. E aí saiu essa merda aqui que você escreveu. Fernando Mosé Santos. Felipe Melo já era. Bola pra frente. Isso aí. Ó, o Rogério. Rogério Nike. Depois que o Palmeiras virou Adidas, ele tirou o Nike do nome dele e virou Nick. Abração, Rogério, pra você, cara. Jair Ventura seria bom técnico para o Palmeiras, caso o Cuca não fique para o ano que vem. Para que ficar falando de outros técnicos agora? Você quer que o Cuca caia? Você quer ficar balançando a árvore para ele cair? Fica falando o nome de outro técnico. O Fernando está falando que acredita no Borja, que é tudo psicológico, fazer uma gracinha aqui. O problema do Borja é Cuca. É, cabeça dele, não o treinador. É, o problema do Palmeiras tem sido o Cuca, né? Não o Cuca, mas a Cuca. A confiança do Palmeiras que está embaixo, não só do Borja. A do Borja mais, né? Quando o time estava jogando bem, o Borja estava mal. Depois o time inteiro ficou mal. Tô vendo um monte de gente confiante aqui. Borja vai guardar 2. O Vitor Vinícius diz que o Gagliotti veio para apaziguar todos os desafetos causados pelo Nobre, como, por exemplo, o Mustafá retirando profissionais da diretoria. Ó. Ih, caralho. Eu não estou entendendo o que você está falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo entender. Pelo que eu entendi, você está falando que o Maurício é muito mais político do que o Paulo Nobre e que ser muito bonzinho ou ser muito político não tira o foco do time em campo. Não é que tira o foco do time em campo. Você aumenta a influência de muita gente que não deveria ter influência. E aí, em aldeia que tem muito cacique para pouco índio, as coisas complicam. Então, eu acho que o Paulo Nobre tinha um pouco mais de habilidade para falar não. e para manter a aldeia sob um cacique, né, comando. Então, eu acho que o Maurício, ele... É uma coisa que eu tenho falado sempre, me pergunto sobre esse tema. Eu acho que ele fez concessões que ele precisava fazer, porque ele não tem o estofo financeiro que o Paulo Nobre tinha. Então, ele foi meio que obrigado a fazer algumas concessões. Acredito até que ele não gostaria de ter feito todas as concessões que fez, mas teve que fazer. Mas outras ele poderia ter sido mais firme. E achar esse equilíbrio é uma tarefa muito complicada, principalmente para quem está no primeiro ano de mandato. Eu tenho críticas ao Maurício. Acho que ele abriu demais as pernas, mas é fácil falar de fora. Não é por isso que eu vou deixar de criticar. Estou aqui fora, é o que me resta fazer. Então, assim, eu faço críticas ao Maurício, mas eu não faço críticas destrutivas. Eu não faço críticas com viés para minar a gestão dele. Não tenho o menor interesse nisso. Mas acho que ele poderia ter sido mais firme em alguns pontos. E também afirmo para vocês, essa história que vocês falam que ele é bunda mole, que ele é galinhote, que não sei o quê, parem com isso. Maurício não é nada disso. Ele está muito mais flexível do que deveria ser. Tá? Vamos colocar dessa forma, respeitosamente. É muito diferente, cara, o que o Maurício está fazendo do que o Tirone fazia. O Tirone era um cara que merecia todas as bordoadas que levou. Todos os... as tiradas ácidas e humorísticas e sarcásticas, todo, sabe, toda a acidez do mundo o Tirone merecia. O Maurício é diferente. Então, acho que a gente tem que saber enxergar direito o que acontece e tratar da forma mais adequada cada caso. O Papini pergunta se eu acredito na possibilidade do Cuca alterar o esquema colocando 4 no meio e 2 atacantes. É uma das possibilidades. Armar um 4-4-2 anos 90. É uma das possibilidades. Ele tem material para isso. Tem que ver se isso vai encaixar com o esquema adversário, que a gente também não sabe, porque o Dorival também está fazendo um puta de um cu doce para, né, divulgar o time dele, no que ele está certo. O Dedé está falando que não pode perder de São Paulo. Bota ênfase nisso aí, Dedé. Não pode perder para o São Paulo nem fodendo. Não pode perder para. Nem fodendo. São Paulo é um clássico, cara. O último clássico que a gente ganhou foi exatamente deles no Paulista. Depois, Santos, Corinthians, perdemos tudo. Até deles, né? A gente perdeu na ida. Então, que ganhar clássico. O que achou do meio de campo com quatro jogadores? Thiago, Tietê, Moisés e Guerra. Depende de quem vai ser o ataque. Pode ser uma opção. Que jogador se encaixa no perfil do Palmeiras para uma eventual contratação para 2018? Eu não vou falar nome, cara. Para falar nome, você tem que estar muito ligado no mercado, né? Tem que ter informação, tem que ter software, tem que ter rede de informação, e eu não tenho nada disso. Então, ficar só de olho nos joguinhos aí, ah, esse cara é bom, esse cara é ruim, esse aí é o jeito que se fazia nos anos 80, nos anos 90. Não é mais assim, né? Então, não adianta ficar sugerindo nomes, pensando nome. Você vê, um cara que nem o Davidson, por exemplo, que parecia que ia dar certo no começo, aí deu uma engasgada, mas ele pode dar certo ainda. É um cara que ninguém estava vendo, sabe? O exemplo clássico é o Moisés. Sabe, arrebentou aqui na Barcelusa. Ninguém viu, o cara foi parar na Croácia. Ele arrebentou na Barcelusa. Tudo bem que era Série B, mas ele arrebentou. Tem jogador da Série D que o. sendo contratado pelo time da Série A hoje. Então, não dá para falar nome. Goleiro do Avaí. O goleiro do Avaí é do Corinthians, cara. Duvido que o Corinthians venda esse goleiro para a gente. E o Prá, será que a diretoria? Não sei, cara. Fica falando sobre hipóteses aqui. Ah, será? Eu vou te falar o que. Ah, eu acho que sim, eu acho que não. Baseado em que eu vou achar, né? Se eu tivesse lá no meio, né? Se eu tivesse vivendo o dia a dia lá da academia de futebol, era diferente. Eu podia chegar para você e falar com muito mais propriedade. Só que eu não posso, cara. Eu não consegui nem ver a entrevista de hoje. Porque eu cheguei há pouco tempo do escritório, moído, e mal deu tempo de eu ficar um pouquinho com a minha filha, com a minha mulher, comer alguma coisa e vir aqui fazer o programa com vocês. Então eu preciso estar lá. Eu preciso que vocês me ajudem a estar lá. Né? Fiquem padrinhos do site, cara. Sabe? Quanto vocês acham que vale esse trabalho que eu faço? Porque eu não tenho departamento comercial, eu não tenho departamento jurídico, eu não tenho nada, cara. Só tenho vocês. Então, se vocês me ajudarem, eu vou para lá. Eu preciso de 1.000. Preciso de 1.000 padrinhos. Eu tenho mais de 200, caminhando para 300. Mas eu preciso de 1.000. Com 1.000, eu consigo pedir demissão. E aí eu vou lá todo dia. Aí eu vou ouvir, eu vou ver. Aí quando vocês chegarem para mim perguntar o que que está acontecendo, hoje vocês me perguntam o que está acontecendo, eu vou falar em cima das impressões que eu tenho, do que eu vejo na TV, do que eu escuto, do que eu leio no Twitter, igual vocês. Então, minha opinião é apenas mais uma. Agora, se eu tivesse lá, aí eu poderia falar, pô, minha opinião vale um pouco mais porque eu estou mais informado do que vocês. E é nesse ponto que a gente precisa chegar. Então, vamos lá, gente. www.padrim.com.br/verdazo. Vocês podem ter certeza que eu lá dentro, eu vou contar para vocês a verdade. Eu não vou soltar coisa que vai tumultuar o ambiente, se eu deixo para os outros. Mas vai ser muito importante na hora de chegar aqui nesse bate-papo com vocês. O que que você acha disso? Ah, eu acho isso porque eu vi. Eu vejo esse cara treinar, então eu estou vendo que ele está fazendo assim, assim, assado. Diferente, cara, é muito diferente. Então, ter essa propriedade para opinar faz muita falta na hora desse bate-papo aqui, para ele ficar 100%, né, para ele valer a pena. Então, renova aí o convite: www.padrim.com.br/verdazo. Ficar padrinho, além de tudo, é legal. Grupo de WhatsApp bombando, alto nível, grupo de alto nível, não é esses grupos igual todos que vocês conhecem aí, que fica todo mundo só corneta, corneta, corneta. Vocês viram aqui o que eu falo logo quando a gente começa. Se vier com cornetinha, tá fora. Lá no grupo do WhatsApp é a mesma coisa. Não tem essa cornetice babaca. Tem na hora do jogo. Na hora do jogo os caras ficam loucos, mas até eu fico também. Mas depois, para, baixa a bola e aí vamos conversar em alto nível aqui. Então, vocês vão gostar. Tem evento, tem pizzada, tem churrasco. Já tem churrasco marcado aí pro dia 23. Daqui um mês, né? 4 semanas. Então, fica aí o convite para vocês, tá? O Levi Alves já tá querendo vender o Borja para comprar o prato dos Bambis. O Dedé Cardoso está falando, prazo não chegou a um acordo. Você deve ser daquele cara que chega nas minas e fala assim, ah, vamos lá, mina. A mina fala não, e você fala, tomei toco. E não tenta de novo. Ah, não é assim negociação, cara. Negociação tem rodadas. Né? Você vai de um jeito, vai de outro, aumenta a oferta, né? Faz diferente. Aí não, aí consegue. Olha lá, o Maiorino falando que o Dorival vai falar pro goleiro deles, que é o Sidão, né? Deve ser o Sidão que vai jogar no gol amanhã, domingo. Diz que não vai, não sai da linha de jeito nenhum, você não vai tomar gol por cima. Pode tomar 5 gols, mas não pode tomar de cobertura. Vai ser muito engraçado se tomar gol de cobertura de novo. O Borja falou pro Maurício, não pro Cuca. Falou quem tem uma proximidade muito grande aqui com o presidente, né? Então vamos respeitar. Obrigado, viu, Luciano? Sabe alguma coisa a respeito dos goleiros? Não sei nada, Murilo. Eu falei para você, eu sei tanto quanto vocês, eu só me informo pelo Twitter. Eu não tenho condição ainda. Por isso que você já é um padrinho, né? Quando a gente juntar mais, chegar no 1.000, Aí eu vou saber alguma coisa a respeito dos goleiros. Agora não tem como saber. O Gustavo de Oliveira faz uma pergunta mística. Tirando o Jesus, por motivos óbvios, o último atacante que fez o papel do ataque foi o Henrique Dourado em 2014. O que acontece com essa camisa 9 que ninguém toma conta? O que acontece, cara? Time que não engrena. Qual camisa 9 que tá fazendo um monte de gol hoje? Por coincidência, o Henrique no Fluminense. Quem mais? O Fred tá fazendo um monte de gol lá no Galo. Parece que pegou banco, né, ultimamente. O Prato tá fazendo um monte de gol no São Paulo. Sabe quem tá fazendo gol? O Jô. O Jô que tava todo mundo zoando quando o Corinthians anunciou em janeiro, dezembro, janeiro. Eu zoei pra cacete. O Jô. Quem não zoou o Jô? Pois é, o Jô, cara. Então é encaixe, cara. Futebol é encaixe, é liga. Tem que dar liga. Dar liga do time com o centroavante, centroavante com o time, dos atacantes entre si. E também não adianta nada se a recomposição defensiva não estiver bem integrada. Tem que ter o equilíbrio, um time equilibrado. Então não é o camisa 9. É um time equilibrado. É um time equilibrado. Ou vai ter um cara fazendo um monte de gol, ou vai ter um monte de cara fazendo vários gols. Mas vai funcionar de um jeito ou de outro. Sabe algo sobre a renovação do prazo? Não sei, Daiane, Andréa. Rafael Fernandes disse que gosto muito do seu jeito de pensar. Obrigado, cara. Obrigado. Então ajuda nós. Chega mais, junte-se a nós. Você vai ser muito bem-vindo. Boatos que o prazo não chegou a um acordo para a renovação. Cara, é a primeira rodada. Parem, parem de se desesperar. Caralho. O que você tem para falar do Borja? Puta que pariu, um monte de coisa, cara. Não dá para. Seja mais específico na sua pergunta, Douglas Leite. Algo diz que a reintegração do Felipe tem a ver com a permanência do Cuca. Que reintegração? Já reintegrou? Você não sabe. Então, esse algo me diz aí é aquela coisa de boteco, né? Ah, eu li, aí eu imagino aqui, mas puta, né? Tá bom, é uma impressão. Achei engraçado que o cara fala isso, aí acontece o negócio daqui um mês e ele vem falar: Lembra que eu falei? Eu falei! Eu disse! Vocês não acreditaram em mim? Tem um monte de cara assim, né? Marcos Valle diz que também confia no Cuca, que não tem ninguém no mercado hoje que vale a pena especular. Acho que pode até ter, cara, mas hoje a realidade é dar moral para o nosso treinador. Lucas Silva. O torcedor já está cornetando o Vitor Luiz que joga no Botafogo. Ele tem futebol para assumir na sala de do programa? Não. Na minha opinião, não. Não. Ele pode vir se ele topar fazer o papel do Egídio, que é ser o reserva. Para ele. E aí ele vai treinar todo dia e vai disputar a posição. Mas jogando o que está jogando hoje, não ganha a posição do lateral esquerdo que eu quero para o Palmeiras. Seja ele quem for. Eu quero um cara de nível aqui. O Vitor Luiz está aqui, ó. Então não dá. Se ele crescer, disputar, aprender, se adequar ao esquema, de repente passar, ótimo, bem-vindo. Mas hoje eu aceitaria o Vitor Luiz para ser o reserva. Futebol é cruel, cara. Ele tomou um drible desmoralizante do Berrio. Vocês devem ter visto. E ele não tinha muito o que fazer, porque foi dentro da área. Se ele faz o que normalmente se faz em qualquer canto do campo, é falta. Você toma, come. Foi um drible muito rápido e o cara foi muito feliz, porque ele acertou a direção e a força do toque na bola. Tirou o Vitor Luiz da jogada e o Vitor Luiz não tinha como adivinhar que ele ia fazer aquilo. Quem que ia adivinhar? Então ele estava postado no lugar certo. O cara deu o toque certinho, estava em velocidade. A única coisa que o Vitor Luiz podia fazer era o quê? Pênalti. Ele fez. Ele tomou um drible desmoralizante. Cada vez que ele errar um passe no ano que vem, vai ter um mala, um pentelho, uma lampreia maldita falando: quem trouxe esse cara? Porra, aquele drible que ele levou do Berrio, já era para não trazer. Vai ser assim. Vai ser assim. Então é foda, como o futebol é cruel. Não é por isso que eu acho que o Vitor Luiz não serve para ser titular. É só você assistir um jogo do Botafogo inteiro. Ele não tem nível pro que a gente espera do Palmeiras. Ele é melhor que 90% dos laterais esquerdos que a gente teve. Não, 90 não, vai, 80. Também não é tão perto. Ele está no top 20% de nível técnico. A gente já teve muito cara ruim, né? A gente teve uns caras muito bons que ficaram muito tempo, anos, anos e anos e anos. Então a gente teve poucos laterais esquerdos bons na história. A gente teve Geraldo Scotto, Pedrinho Vicençotti, Roberto Carlos, Júnior Cabeção. Quem mais? Né? Então, complicado. Falando de elenco e olhando para 2018, precisamos de zagueiros e dois para serem titulares. Óbvio, depois você ilumina. Então, Luan. O que vocês acham do Luan? Eu acho que o Luan é um jogador... tem qualidades técnicas absurdas. Ao mesmo tempo que ele comete falhas absurdas. E isso é um perigo para o zagueiro. Então, o que será que está acontecendo com o Luan? Será que é só uma oscilação que vem por causa do momento ruim do time? Ou será que ele é um cara que mesmo com o time... indo bem, com o time forte, ele vai continuar dando essas vaciladas. Porque, no geral, ele faz partidas muito boas. Ele tem fundamentos muito bons, posicionamento bom, tempo de bola muito bom, bom por cima. Só que ele falha. Ele erra. Ele parece que dá branco na cabeça dele. Então, estou curioso para entender melhor esse comportamento do Luan. E, lógico, nos treinamentos, desculpe insistir nesse tema, ver treinamento é muito importante para criar melhor essa ideia. Só nos jogos é pouco, né? Então, eu realmente estou curioso, eu queria ver o Palmeiras pegando o embalo, sabe? Não só porque vai ser bom o Palmeiras ganhar um monte de jogo, mas é ver o comportamento do Luan para ver se ele estabiliza, que essas oscilações dele são simplesmente por causa do mau momento do time, que está dando insegurança, ou se é crônico, né? Se o cara vai oscilar, não importa qual seja o momento, aí realmente não serve. Então, isso vai ser uma observação importante para ser feita para o ano que vem. Se o Luan serve ou não serve. Além do Luan, a gente tem Antônio Carlos, Thiago Martins e Juninho. Vai precisar de mais um. Não vejo nenhum desses três potencial para ser titular, para virar xerifão. Tá, o Juninho até poderia. Acho que potencial, né? Eu usei a palavra potencial. O Juninho tem esse potencial. O Antônio Carlos talvez tenha também. É interessante. São caras que a gente não deu muita chance. E o próprio Thiaguinho, né, cara? O Thiago é um prata da casa nossa, a gente tem que valorizar. Vai, potencial. Vou reformar o que eu falei aqui, vai. Potencial todos têm. Mas precisa jogar. Zagueiro é aquele cara, aquele tipo de cara que cresce no elenco quando pega uma sequência. E o Cuca está preferindo a segurança com o Edu Dracena a dar moral para esses meninos. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também. Tá? Acho até que foi uma bela observação aí do Papinho. Porra, já deu uma hora. Né? Não tinha assunto aí, ó. Acabou já. É, para uma semana sem jogo, até que rendeu, né? Senhores, muito obrigado pela companhia de vocês. É sempre um prazer vir aqui falar de Palmeiras, mesmo não tendo muito assunto. Essa semana foi pobre, né? Eu quase não consegui fazer post, porque não tinha muito, né, assunto. Tem política, né? Tem assunto de política. Eu não falei aqui, mas eu vou escrever sobre uma movimentação política interessante que está acontecendo lá no clube. Tá? Vocês vão ter mais detalhes em breve. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Segunda-feira a gente volta com mais um Periscato, de preferência comemorando mais uma vitória no Choque Rei. Amanhã tem pré-jogo, você sabe. Pré-jogo contra o Bambi é daquele jeito. Valeu, rapaziada. Até segunda-feira. Tchau.